Minuto Pet, uma realização dos integrantes do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro. Olá! No programa de hoje, o petiano Sanderson Carlos, acadêmico do curso de Física Licenciatura da Unicentro, vai falar um pouco sobre as monitorias realizadas pelo Grupo Pet Física. O Grupo Pet Física tem como uma das principais atividades as monitorias, a qual tem como objetivo principal o esclarecimento e explicação das dúvidas e dificuldades dos alunos do curso de Física e de outros cursos. Os responsáveis pelas monitorias são os petianos, que se disponibilizam a ficarem durante 2 horas na monitoria. As mesmas acontecem todas as tardes, de segunda a sexta-feira. Cada petiano é responsável por um horário de monitoria, sendo que podem ficar em duplas, com o intuito de aumentar o alcance do conhecimento abordado, ou sozinhos. A monitoria tem importância tanto para os petianos quanto para os alunos, pois ambos ganham conhecimento. Como diz a frase, quem ensina também aprende. O Minuto Pet tem como objetivo apresentar as atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas pelos estudantes e professores que participam do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro.